Cliente amigo. Deixa eu testar. Ah, caralho! Mas aí, como é? Testando. Um, dois, três. Não. Não tá batendo. Não tá batendo. O coisa não. Agora estou falando. E só ouvi agora, velho. Eu. Oxe. Ah, a maioria do tempo não precisa estar ativo, não. Só ali embaixo. Ah. Não, peraí. Você tá se escutando ainda?